O Ministério Público de Minas Gerais obteve duas decisões liminares na Justiça que obrigam o governo do estado a tomar medidas para implantar de forma efetiva dois parques estaduais em Matias Cardoso, no norte de Minas. A Justiça determinou que o estado elabore em 90 dias o termo de referência do plano de manejo e o mapa da situação fundiária do Parque Estadual do Verde Grande e do Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro. Nos documentos, deverá constar o cronograma detalhado de execução das ações que serão implementadas para a regularização fundiária das unidades de conservação. Caso a decisão não seja cumprida, será cobrada multa de R$ 50 mil por dia, até o limite de R$ 500 mil. A decisão é do dia 5 de maio. Os parques foram criados em 1998 por meio de decreto estadual. O Verde Grande possui área de 25.570 hectares e o da Lagoa do Cajueiro, 20.500 hectares. O Parque Estadual do Verde Grande abriga a vegetação remanescente que margeia o Rio São Francisco até a desembocadura do Rio Verde Grande. Já o Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro tem o objetivo de proteger a área de cobertura vegetal e o conjunto formado pelo espelho d'água das lagoas marginais do Rio São Francisco. A fauna da região é um reflexo da diversidade local e a maioria dos animais que a compõem são de pequeno porte. Contudo, com a falta do plano de manejo e problemas estruturais, os parques estão sofrendo impactos negativos. As decisões são resultado da estratégia do Ministério Público de Minas Gerais para efetivar a implantação de unidades de conservação em todo o estado. Minas Gerais conta hoje com 112 espaços territoriais especialmente protegidos, nas modalidades unidades de conservação e áreas de proteção especial. São 71 unidades de proteção integral, 17 de uso sustentável e 24 áreas de proteção especial, totalizando 2 milhões de hectares. Entretanto, no ano de 2013, apenas cerca de 29% das áreas protegidas haviam sido desapropriadas. Além disso, 86% das unidades não possuíam infraestrutura adequada. Mais de 100 procedimentos investigatórios já foram instaurados e já foram propostas 60 ações civis públicas. A região norte de Minas é a que abriga a maior extensão territorial em áreas protegidas. Já foram propostas 16 ações na região para obrigar o governo do estado a estruturar as unidades. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.